corpos em movimento, universo em expansão. O apartamento que era tão pequeno não acaba mais. Vamos dar um tempo. Não sei quem deu a sugestão. E aquele sentimento que era passageiro não acaba mais. Quero explodir as grades e voar. Não tenho pra onde ir, mas não quero ficar. Novos horizontes, se não for isso, que será? Quem constrói a ponte não conhece o lado de lá. Quero explodir as grades e voar. Eu não tenho pra onde ir, mas não quero ficar. Não tem fim, sempre acaba.